Quando eu era pequeno, sonhava em ser lixeiro. Lembro-me de uma vez, na missa dominical, ser chamado pelo padre durante o sermão e ser perguntado sobre o que eu queria ser quando crescer. Lixeiro. Sem pensar duas vezes, sem titubear. Lixeiro. Por que lixeiro? Eu amava vê-los correndo, jogando lixo dentro do caminhão, puxando a alavanca mortífera que com uma ferocidade animal triturava e sugava todo o lixo para dentro de si. Era o espetáculo urbano das minhas manhãs. Por que lixeiro? Porque era o pressuposto de futuro que eu tinha em minhas percepções infantis. Naquele momento, com 6 anos de idade, não poderia sonhar em ser engenheiro ou ator de teatro, porque não tinha tido contato com a engenharia ou com os palcos. A minha vida era voltada à escola, ao futebol na rua, à bicicleta e ao caminhão de lixo. Na medida que cresci, novas percepções entraram na minha vida e, por consequência, novos sonhos. Aos 7 eu queria ser bombeiro, aos 9 policial, aos 12 padre, aos 17 jogador de futebol, aos 19 engenheiro, aos 25 professor, aos 27 ator e diretor de teatro e eu ainda nem comecei a viver direito. Sonhos são projeções futuras de percepções que tivemos no passado. É por isso, meu amigo, que eu liberto você agora e lhe digo: relaxa. Você não precisa realizar todos os seus sonhos. Aliás, você não vai realizá-los. Relaxa. Está tudo bem não realizar todos os seus sonhos. Você não sabe qual é a experiência que mudou ou que vai mudar totalmente a sua vida. Sabe o que você e eu podemos fazer? Agarrarmos no sonho que temos hoje, planejá-lo com amor, permitir-nos perceber o que estamos vivendo de novidade no dia de hoje. Permitir-nos experimentar novas oportunidades e, sobretudo, estar aberto para novos caminhos. Faça tudo com amor e o objetivo final será o mesmo, independente do caminho que você seguiu. Encontre este e outros podcasts no site gcosta.com.br e agora uma frase de Goethe. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Exactly as you are yourself.